Menino, chega aqui, chega aqui. Pra gente cantar juntos, vai, por favor. Você faz tudo que eu gosto quando se deita comigo. Quando a luz se apaga, sou um rei. Eu já conheço o seu jeito. Nosso romance é antigo. Basta olhar nos olhos e eu já sei. O que, o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem. Mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada. Hoje eu já não me engano. Estou feliz assim. Pois nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Porque o que e como você quer? Com qual carícia vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero mais. Um pouco de ciúme sempre vem. Mas no primeiro beijo já passou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar no seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Pois eu já não me engano. Hoje eu já não me engano. Estou feliz. Nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Eu já caí no mundo, já caí, me deixei iludir. Fiz tanta coisa errada e quase te perdi. Pois eu já não me engano, estou feliz assim. E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim. Lindo! Muito obrigado pelo carinho, o convite. Cara, você, cara. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, coração.